Manifesto bíblico. Então vem, irmão, pra Jesus. Não se ligou, agora se liga quem chegou. Da oeste sul é manifesto bíblico. O evangelho de Jesus anunciar. Quem tem ouvidos agora passa a escutar. Palavra viva que te traz a salvação. O seu problema, Cristo é a solução. Vem sem demora e mano, pode chegar. De braço aberto, Cristo está a te esperar. Agora sai, miséria e inveja por terra agora cai. É só Jesus que pode mudar o seu viver. E confiante nele eu posso dizer: todo louvor e toda glória é para ti. Pois sem meu Deus eu não sei o que seria de mim. Escute seus braços, erga suas mãos para o céu. Fui perdoado, hoje não sou mais um réu. Agora vem, irmão, vem pra Cristo. Agora vem, vem pra Cristo. Agora vem, irmão, vem pra Cristo. Agora vem. Tô chegando pra representar. Se liga aí, se você não me conhece, muito prazer. Big X, sou lá da Zona Oeste, o bairro é Santa Felicidade. Favela, Jardim, Três Pinheiros, aqui na humildade. Mandando som, rap do bom, pra mina, pros mano, sangue bom. Manifesto bíblico, Big X e Marlon. Nessa trajetória de rap, 16 anos de história. Muitos lugares que cantamos, guardados na memória. Agora nossa intenção é te mostrar uma grande verdade. Sem mentira, sem enganação, sem caô, com toda sinceridade. Aqui não tem superstar, estrelismo, sobrepô coisa parecida. Pois nosso estilo de vida é muito parecido com a sua vida. Somos assim, humildade temos de sobra, só colar com a gente. Venha conhecer um outro jeito de viver bem diferente. Sem ser escravizado por droga, cachaça ou outra coisa que domine a sua mente. Meu único vício, acho legal e até muito gostoso. Seguir o caminho do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E que te leva à salvação. Sentir a sua presença é muito bom. Te limpa de todo pecado e lava o seu coração. Vem, vem pra Jesus.